37ª aula. Se sentir bem é escolher os pensamentos que nos fazem sentir bem. Eu posso pensar o que eu quiser. E pensar naquela coisa boa até sentir o espírito abrir-se. É a cura para qualquer mal. Abrir-se para que a sabedoria universal nos inspire, que seja uma lâmpada que irradia, que toca as pessoas com a linguagem do divino. Nosso espírito gosta do melhor. Ser espontâneo é não ter a cabeça interferindo. Querer o melhor não é ser pretensioso, é ser natural. Não importa o que digam, o que aprendeu na religião, o espírito não vai se contentar com menos do que o melhor para ele. Não vai sentir realização sem o melhor para ele. Você pode entrar naquela concessão, você precisa se conformar, mas o espírito sabe bem o que ele quer, e o que ele quer chama-se vontade, e o que fazemos sem vontade nos leva a mergulhar num mar de pensamentos infelizes que não nos levarão à realização, pois esta é uma coisa do espírito. Eu não sou fruto das ideias que estão no mundo, eu as faço, não vou ceder esta responsabilidade que o universo me concedeu, mas sim vou usufruir dela, e com muita dignidade. Você não é uma pessoa sensível ao pensamento do mundo, um mundo hostil, pobre, infeliz. Você não exerce o poder de dizer não tenho nada com isso, quando vê toda essa infelicidade ao seu redor e aí acaba entrando nessa sintonia de desgraça. Você não precisa disso. Pode exercer o seu poder e não se envolver. E como? Pensando de modo vantajoso. Você vê o acidente ali, o outro está morto e você pensa, ainda bem que não foi comigo, já estou na vantagem. Por que tem que ficar lamentando, por que é que tem que entrar no clima de lamentações, se você pode escolher? Nem há nada a fazer quando a coisa já aconteceu, lamentar e sofrer nada vai acrescentar, pelo contrário só vai levá-lo para baixo. E para que ir para baixo se você pode escolher o melhor, se seu espírito quer o melhor? Vai pensar de modo vantajoso? Buscando o melhor aspecto, aquele que lhe alimenta, aquele que faz você vibrar. Por que ser escravo de uma forma de pensamento se podemos escolher? Como podem as forças espirituais fazer a sua parte se nossa parte não está feita? Minha cabeça pode ser bombardeada por tudo, quanto é coisa, eu não aceito, eu me imponho, quero estar com prazer na vida. Este prazer não vem por causa das coisas de fora e sim sou eu aqui dentro que estou bem. O sentimento do bem não é o bem do cristão, em que o ideal é a cruz, mas sim o que meu espírito gosta, isto é o bem em mim. Quero investir meu tempo com quem está a fim de construir, então vamos construir juntos. Por que relaxar? Por que ser indisciplinado, quebrando suas energias, esvaziando sua luz? Pergunte-se a todo instante se você está fazendo o seu melhor. Não é estar querendo o que não pode, mas o que você tem e que se você não estiver fazendo as coisas não estarão fluindo. Para fluir tem que fazer sempre o seu melhor, com capricho, sempre com muito capricho. Usou aquele copo, lave e guarde. Deixe seu quarto arrumado, suas coisas em ordem, quando você se levanta de manhã sente aquela plenitude, aquela alegria, aquela harmonia que há quando tudo está bem feito. Vigie-se para estar sempre no seu melhor, peças às forças invisíveis que o guiem. Você não terá prazer no que você está se envolvendo se você não tiver esse ideal do melhor. É a prática do capricho. Pegue seu tempo livre e faça coisas para melhorar. Não perca seu tempo à toa, vendo programas ruins na televisão, com conversas inúteis, fofocas, revistas fúteis. Vigie seu tempo e utilize-o de forma que contente seu espírito, pois ele só quer o melhor. E futilidades jamais agradarão o espírito, pois ele é muito profundo para trivialidades. Cuide bem dele, pois somente ele está aí com você para toda a eternidade. Procure não se envolver na superficialidade mundana. Precisa se vigiar para não se avacalhar e fazer as coisas no tapa, de qualquer jeito. Viva seu sonho, agora. E não com as coisas de fora e sim com você aí dentro. Não deixe o melhor para amanhã, não adie. O melhor atrai, cativa. Quando vai chegar o seu dia? Quando você decidir. Quando decide está exercendo o seu poder, esse poder que você já tem aí dentro de você. Nós não controlamos o espírito e nem o enganamos. Ele não se apega e não sofre. 38ª aula. O princípio de nossa realização é viver o bem, estar no bem, fazer o bem. E o bem verdadeiro somente o espírito consegue detectar. Nós temos uma série de valores adquiridos que consideramos do bem e não são eles que dão certo. A tendência é continuar acreditando nisso e de outro lado a vida fica nos mostrando que não é isso que é o bem. O bem para nós até pode mudar, porque tudo está em constante mudança na vida, as funções mudam também. Nossa alma é sempre muito atual. Podem variar as coisas no mundo, que ela vai saber o que é funcional. Temos atos negativos que nos dominam e nos mantêm fechados, e por isso não podemos abrir as portas. Quando vamos para uma coisa temos que ir inteiros. É o cultivo que, na verdade é a nossa prática, que dá resultado se nos empenharmos. Nossa imprudência continua mantendo falsas ideias, em vez de nos aceitarmos como somos. Para realmente atuarmos no bem, vamos ter que rever muita coisa, que por certo não é o bem. Vai uma grande dose de desapego. Você não se apega a ninguém e sim a ideias. Você não se apega à pessoa e sim à ideia de que a pessoa é sua. Ou você tem a ideia de que a pessoa seria assim ou assado. Isso é uma ideia. Ah, mas como seria bom se todas as pessoas se amassem isto, por exemplo, é uma ideia, e uma ideia muito besta. E aí você fica no mundo sonhando e se desiludindo, e por aí vai, e se desiludindo porque a natureza não está nem aí com você e não vê que a sua ideia do bem aqui está errada. Está preso a uma utopia. Tem ideias que você já vivenciou, já se desiludiu, e continua atrelado a elas, mesmo sabendo que não são funcionais. Uma coisa só é válida para você quando funciona para você, não importa se funciona para o outro, tem que funcionar para você para ser boa para você. O cultivo de atitudes que nos fazem bem é que temos que ter. Adquirimos o hábito da baixa autoestima quando não atingimos o perfeccionismo que queríamos e por isso falamos mal dos outros. E isso é terrível, forma uma crosta e ficamos presos à maledicência. É um astral baixíssimo, infeliz, perverso, que nos leva cada vez mais para baixo, quanto mais insatisfeitos, mais vamos reclamando, e mais para baixo vamos ficando. Não é que é para deixar de ver que certas pessoas não são legais, mas não precisa ficar falando, basta saber para tomar as providências e não mais me iludir, mas não precisa falar, passar para frente, resolva, e o assunto morra ali, não dê continuidade, não fique reclamando, não fique falando mal. Não corra ao telefone para contar para sua cunhada como fulana é má. Segure a língua ou o tiro vai se voltar é contra você. Você é o primeiro a ser prejudicado pela maldade. Cultive o que lhe agrada nas pessoas e pare de dar força ao negativo. Comece com esse comportamento dentro de sua própria casa, com sua família. Você não vai segurar a língua. Se você segurá-la, isso vai livrá-lo do baixo astral, tenha certeza disto. E comportar-se assim não é ser bonzinho nem nada. É o perigo na minha vida, a maledicência. E veja bem, ouça bem, grave bem, nenhuma reclamação, nenhuma, claro, existe a reivindicação, determinada coisa está errada, aí você tem que fazer um trabalho para melhorar a situação, mas não queixar. É tomar as providências. Queixar é falar mal e não é trabalhar na solução. Besteira que você fala é um perigo para você. Aí você diz, ah, eu tenho meus altos e baixos. Então vamos curar esses baixos, pô. Mãos à obra que a vida não espera, tem que viver. Existe muito desconhecimento porque as pessoas têm muita ilusão. E o que estamos falando não se trata de ficar se vigiando para não fazer o mal, trata-se de construir uma personalidade brilhante e próspera, é construção, é brilho. Como sair tudo bem se você não investe no bem? As forças espirituais aprovam o bem e o mal, elas vão para onde você for. Veja suas conquistas negativas, você conseguiu uma doença rara, conseguiu ficar sem dinheiro numa cidade abundante como esta e por aí vai, tem muita coisa para você enumerar que conseguiu se ligando no mal. Como você pretende olhar a vida? Onde você empenha constantemente o seu pensamento? Você sabe, né, que está sempre trabalhando a sua personalidade, em cada frase, em cada comentário, em cada minuto você está trabalhando aquilo que você, mesmo dormindo, está sempre em direção a alguma coisa. E a crítica é terrível porque quanto mais você critica, mais você vai ficando aquilo que critica. Tudo em que você investe se fortifica. Ninguém atinge a quem não é atingível. O mentiroso, por exemplo, acaba criando mentirosos à sua volta. Aquilo em que você investe fica em você fazendo parte de você, é uma magia. Constantemente naquilo, aquilo fica. Trabalho espiritual é isso. É ficar constantemente naquela coisa que se escolheu. E fica e bate, bate, fica, e pronto, incorporou, é você. O que você está escolhendo ficar? Onde você está pondo importância? Quanto que eu invisto meu tempo na crítica? Se ficar só nisso, não haverá profissional bom para você. Tudo sai errado. Porque está cultivando o erro. O perfeccionismo está sempre na crítica, as coisas nunca são perfeitas para o perfeccionista, ela sempre tem que lutar por isso, mas não consegue. Então fica na crítica. Sempre. Não é fechar os olhos para o que está errado. Ah, mas é que o fulano deu mancada. Tudo bem, ele deu a mancada, agora então cabe-lhe partir para a solução, tomar as providências necessárias e a coisa morre aí, então pare. Não é ficar curtindo o que deu errado, não fique enfatizando o problema. Deixe passar, já foi. Não fique curtindo o erro do outro, pondo mais lenha na fogueira, solucione o caso, deixe apagar-se e esqueça. Se ligue no bem. Invista sempre naquilo que você quer na sua vida. Não fique arrotando o passado, discursando por aquilo que você passou, que você sofreu na vida. Aí, quando a vida estiver bem dura, ah, não vá culpar Deus. Ele não tem nada com isso, você é quem escolhe, você tem livre arbítrio, Deus só endossa. Se o bem não é curtido por você, ele não pode se realizar em sua vida. Nada é de graça, nada é sem mérito. A autovalorização é investimento, não tem falta na minha vida, as coisas ainda não estão porque neste momento estou investindo, eu já sou aqui dentro. Perfeitinho. Sou rico, sou bonito, sou gostoso, sou tudo, ah, eu sou bom demais. A natureza me fez assim e eu aceitei. Ah, e vou colher, claro que vou, se estou investindo no bem, vou colher no bem. Tudo que está na sua vida é fruto de suas crenças. Tome posse de sua cabeça para acreditar em coisas positivas sobre você. Não vou mais me criticar, somente eu posso saber o que é bom para mim. Não tem sabor melhor do que a vitória de nós sobre nós mesmos. Tome novas propostas para você. Por exemplo, de hoje em diante me proponho a não ter mais aquelas brigas com minha irmã por causa daquelas coisas. E determine. Comece em casa, tem que começar no seio familiar. E diga, não vou pensar um tantinho que seja de mal dessa pessoa, invisto em outra direção. E isso torna-se bem mais, mas bem mais produtivo mesmo, para você. E aí, ah, e aí, você terá uma palavra tão boa, mas uma palavra tão boa, ela ficará tão forte, porque está pura, que aquilo que você fala se realiza. E então você fala uma coisa boa para uma pessoa e ela recebe aquilo como uma herança. É como ligar uma chave, essa chave somente você pode ligar. 39ª aula. As coisas não têm poder sobre a gente, nós é que lhes colocamos poder. Inclusive damos poder também às pessoas. Tem aquelas pessoas que se intimidam quando têm que falar com alguém, colocando este lá em cima e colocando-se bem abaixo. E foi ele próprio que colocou essa distância. A outra pessoa está na dela. Observe, pergunte-se o que eu vou pensar de mim se eu, onde você se põe para você, vale a pena buscar uma transformação. Enquanto não fizer a diferença dentro de você, fora nada irá se resolver. Nada. A lei da atitude é o centro de nossa realização. Nossa alma só se realiza quando nossas atitudes são coerentes com os anseios dela. E os anseios do espírito nada têm a ver com o de fora. É dentro da gente, é o sentir lá no fundo. O dia inteiro nós escolhemos, até quando não o fazemos, estamos escolhendo não escolher. Existem pessoas, por exemplo, que acreditam na desonestidade. Elas explicam tudo pela sacanagem, pela esperteza que ultrapassa limites do alheio. Apesar de que o conceito de honestidade é relativo, como tudo é na vida, mas dentro dos padrões de honestidade considerados normais, tal pessoa opta pelo ilícito, causando danos aos outros e sem se importar com isso. Tal pessoa pode até dar certo. Só que ele está sintonizado nesse padrão e a desonestidade rola na vida dele. E as pessoas dizem: ah, o que você faz volta para você, não é verdade? Tudo é sintonia. Na sua vida o que rola é o que você sintoniza. Não é faz paga, não, não é isso. É você que entra na frequência. A pessoa também cresce na desonestidade. Fica rico. A natureza não funciona no faz-paga, mas a pessoa vai diminuindo os padrões dela naquele nível. O ser humano vai até onde ele acha que é possível ir. Tudo que você crê que é possível torna-se possível. Arranjamos meios. Você tem suas medidas, seus limites, essa coisa de merecer e não merecer, essas bobagens, é a lei do sacrifício. Ah, vai dar muito trabalho, para o bem e para o mal, não existe uma ação divina impedindo aqui e não impedindo ali. Há pessoas enriquecendo com a guerra. O mundo é assim. A vantagem de fazer o caminho honesto é o que vem depois. Isto é que importa. Esse padrão fica conosco no subconsciente. Quando está com bastante investimento, aquilo começa a rolar na vida da pessoa. Aquilo que ela investiu, ou o bem ou o mal. Se ela acredita no caminho da honestidade, isso também rola na vida dela. Ela atrai pessoas generosas que a engrandecem. Aquilo em que ela investe é o que fica nela. A gente só para uma coisa quando percebe que tem efeito colateral. Ganho aqui e perco ali. Ninguém é prejudicado se não é prejudicável. Não tem senso de injustiça. Você fala, ah, fulano é ignorante, não sei quem é ignorante, e fala, e de tanto falar começa a ficar cercado de ignorantes, e vai fazer alguma coisa que sabia fazer bem e nem consegue mais, e por quê? É que de tanto falar você investiu e ficou igual, ficou fazendo parte de sua vida. Você investiu. E crítica então, aceitar crítica. É terrível, aí é roubado e não sabe por quê. Foi que você ouviu crítica, colocou-a para dentro, isto é, aceitou-a, e se tornou invadível. Ser roubado é ser invadido. A natureza só protege o inocente. Se você já sabe disto, não terá proteção. Existe a lei da integridade, o universo só lhe protege se você está no eu melhor. Se você aceita críticas, você não está no seu melhor. No mundo físico estamos expostos a milhares de micro-organismos e nossa defesa é incrível, senão como sobreviveríamos? Se não fosse nossa autodefesa não seria possível. Temos um mecanismo de proteção, que é o sistema de integridade, poderosíssimo. Ele desvia ou atrai coisas, de acordo com você. Não conta o que você pensa, não o que você acha que é certo, e sim o que você vivencia. Isto é o que conta. Às vezes, você pensa, acha que tal coisa é boa para você, mas faz de outro jeito, tem vez que até seguindo padrões alheios, então não terá proteção. Quando você não sabe, é inocente, a lei lhe protege, mas quando já conhece, já fez e funcionou, a lei não protege você. E você quebra a cara, e daí reclama a que injustiça. Quando nos desenvolvemos, perdemos essa inocência, então a lei não nos protege mais. A mudança em você é o que você incorpora, você vestiu. Quando uma coisa que você experimentou, deu certo, cabe. Você mantém esse padrão, se você não o mantiver, a lei não lhe protege. Muita gente sai do seu melhor porque escutou os outros. E aí se ferra. Quando as coisas iam bem e mudam e começam a ficar ruins, veja o que aconteceu, o que você mudou em você. E volte a ser como antes, quando tudo ia bem. Veja isso na prática. Você mudou e achou que foi para melhor, não é? E não foi, se as coisas pioraram é que não foi. Não tem caminho errado, só tem caminhos. É o seu caminho. É seu caminho e ponto final, se está dando certo, por que ouvir os outros dando palpites? A maior fraqueza humana é ouvir os outros. As coisas horrorosas acontecem quando você não faz o que é o seu melhor. O melhor da gente é o que a gente já experimentou e funcionou. O homem é responsável pelo que ele já conhece. Deus não protege, nunca. e o seu melhor não é o melhor para o seu filho, ou para seu pai, enfim, para qualquer outra pessoa. Como é difícil para nós aceitarmos que o melhor do outro não é igual ao nosso. Vai viver bem melhor e com mais harmonia quando entender isso. Claro que você faz aquilo que é o melhor para você, mas quando entende que o outro é diferente, você para de criticar. A crítica atrai muita coisa ruim. Você já sabe como é bom ser considerado sem ser criticado. Você já sabe que funciona assim, então tem que manter para ficar no seu melhor. Existe o falso melhor. O falso ou melhor é aquele que a gente acha que está servindo para nós, mas não está. Pregação dos outros é isso: tome cuidado com conselhos, não escute conselhos de ninguém. Escute se não for possível escapar, mas não dê ouvidos, não deixe entrar. Não incorpore. Cuidado com os modelos que você vê por aí. É preciso investir na confiança em você, no capricho com você, escolha o melhor pensamento para você. Confie no seu caminho. Em alguns momentos você quer ficar só com você, é que você está crescendo. Isto é muito natural. Tem hora que quero ficar só comigo, só, sem ninguém, nem amigos espirituais, ninguém mesmo, é eu comigo mesmo. Eu sou do jeito que eu sou. Se dê esta atenção. Nunca tenha receio de se sentir diferente de ninguém. A realidade do outro é do outro. Se o mundo lhe aceita ou não lhe aceita, não é importante. É importante que você se aceite e até aceite aquele que não lhe aceita. Quando a gente quer, ninguém tem poder sobre a gente. 40ª aula. Quando estamos inteiros naquilo que queremos, as forças espirituais encontram um caminho que é fundamental para a nossa realização. Somos somente 10% nisso, o resto é com as forças espirituais. Quando eu estou aqui comigo, todo o universo me sustenta. Essas forças não têm descanso, mesmo quando dormimos elas estão agindo. Não é para ter fé em Deus, não é isso. É o invisível que nos mantém funcionando. Não é para ter fé, é uma verdade incontestável. Sem o invisível, você não vai a lugar nenhum. No comércio, por exemplo, quem é que traz o cliente? Na hora de comprar aquilo que vai agradar o cliente, quem é que vai dar a inspiração? Se estiver legal com elas, os negócios funcionam. Por que não estão funcionando? Será que você não está alimentando? Eu tenho que resolver, mas, como saber se está nisso? Você está preocupado? Então está separado do invisível. Está cortando relações com ele, está no eu. Somente no eu faço. E as forças espirituais, não está confiando. Quando está confiando é que acontece a tal da sorte que se fala, as coisas a favor. Não adianta ficar nos planos sozinho, sem puro invisível. Sem ele não anda mesmo. Não adianta, se perder o fio da confiança onde tudo flui para você. Qualquer coisa que você está fazendo preocupado, largue. Se está preocupado, já cortou. Em todos os assuntos, conte com o invisível. Dê a sua parte e confie para os 90% trabalharem. Ah, mas você adora os e se tal coisa acontecer, se tal coisa não der certo, e se chover no dia, e por aí vai. Por que não confia? Só por isso. Para os 90% funcionarem precisa que você confie neles, senão nada feito, não vai. O invisível chega, você, metade quer, a outra metade não vai, e aí? Emperra. Porém, porém, nada, mas nada mesmo atrapalha quando você está inteiro no que quer. Lei é lei. A criança pequena enfia o dedo na tomada e leva choque, não é por ser pequena que isso vai deixar de acontecer, é a lei. Quantas vezes já aconteceu de você confiar no universo e tudo deu certo? Quantas vezes? Então o que é que não vai? Aquilo que você fica de cabeça quente, isso não vai. Quando relaxa a coisa vai, as coisas que não vão são as que você não está inteiro. Você quer mesmo o sucesso, você banca. Ah, mas eu preciso de uma garantia, não posso ir entrando sem ter certeza. É assim que você pensa, que você decide agir. Só que o invisível não manda recado antes, a coisa é na hora, não tem nada antecipado no universo. O universo banca se você banca. Sua parte é sua parte, a dele é a dele, e é assim que é a lei. Na hora do perigo, só você está com você. Eu é que estou fechando os caminhos quando estou na preocupação. Você tem um lado que não quer. E, enquanto você não estiver inteiro, nada vai funcionar. Tudo está a seu favor, mas você não está inteiro se não está dando certo. Vai olhar aí dentro para ver sua preocupação. Você quer mesmo esse progresso? Quer mesmo sair dessa vidinha? Quer largar de ser o herói, deixar seu público, esse público que aplaude o lindão? Você vai se bancar? Você sabe que não vai ganhar dengo se você estiver muito bem. Quando começar? Vai bancar já? Você encara o lado que não quer? E por que ele não quer? Não está inteiro, não vai. A hora que você encara, você garante soma com as forças espirituais. E aí não tem para ninguém, nada lhe pega. E não é o que você já fez no passado, se fez bem, se fez mal, não interessa, interessa sua atitude agora, já, neste momento, é lei. E Deus não é juiz. A partir de hoje não tem mais preocupação. Eu me garanto, confiando no invisível. Eu vou cuidar de mim mesmo melhor do que cuidaria de um filho. Vou encarar minhas bobeiras. Eu sou um sucesso e, quando me encaro assim, sou responsável. Você tem que descobrir o seu jeito de ser sucesso. Nós nascemos para o sucesso. O mundo invisível se realiza através de nós. Nós nos seguramos para não perder as manhas. E ficamos na dor da não realização, no tédio, no desconforto. Para que, se somos riquíssimos? Jogue as ideias fora, converse com você na sua intimidade e descubra se você realmente quer certas coisas. Não copie o pensamento do outro, faça diferente, faça o seu. Banque a diferença. Ah, mas os outros não vão me entender se eu me comportar assim, não ligue, deixe para lá, você não precisa que lhe entendam. Faça aquilo com o que se sinta bem, não aquilo que agrada aos outros. Você fica se segurando por causa da crítica dos outros, você vai pedir o que para Deus, se você não está fazendo a sua parte. Deus depende de você. Quando você tem a atitude certa, ele consegue trabalhar. Ele está rezando para você escutar. Porque está na sua mão as decisões, as atitudes. Católico aprendeu tudo diferente, por isso levam aquela vidinha, que vida chata. Cheia de freios, de não podes, de desprazeres, vale a pena isso? Acredito que não. Que tal largar? Melhor largar. Os não-podes das religiões. Abandone já qualquer preocupação. Largue já. Tenha confiança, que as coisas vêm, durma tranquilo. Tudo bem, não é que eu abandone tudo ao Deus dará, não, não é isso. Eu faço as coisas, ordeno as atividades, estudo as diretrizes, tomo as medidas necessárias, faço os contatos para desenvolver os planos, planejo, mas sem preocupação, sem me afligir, sem negatividade. Calmo, sereno, bem aberto, assim, bem light, confiante, vamos ver o que o universo me trará. Estou comigo, na hora eu vejo como vai ser, você tem que se bancar para confiar em você. Uma pergunta, você precisa de alguém para sair se tem todo o universo com você, então relaxe. Esse relaxar é a confiança. O que não vai é o seu ponto fraco, vá vê-lo. Os únicos empecilhos para se realizar são os pontos fracos e não estar inteiro no que a gente quer. Ah, e se a minha família não estiver de acordo, eu tenho medo de ficar só. Como, se o universo é que pode lhe trazer milhares de pessoas ótimas no seu caminho? Esse é o ponto crucial que se você não resolver você não vai. Eu nasci para o sucesso, eu não aceito menos. Afirme isso. Estou aprendendo, estou me empenhando, estou atento. Estou ativo. É a atitude lá dentro que faz o seu destino. Depois de estudar o tema desta semana e praticar, ou você vai, ou você vai, ou você vai. Ou, então, cale bem a boca e não se queixe mais. 41ª aula. Última aula. Os hábitos que mantivemos por muitos anos e que não são bons para nós ou não nos servem mais não são eliminados com muita facilidade, a não ser que nos imponhamos firmemente nesse sentido. Muitas vezes estamos conseguindo ficar no bem e acontece de pessoas que nos trazem problemas e, pronto, já mergulhamos nisso e voltamos aos velhos hábitos que não nos servem. Porém, você tem que ver que você é a lei. Você escolhe, entra na neura do povo e mantém-se no seu bem, você com você mesmo, com o que sua alma quer, pois ela sempre sabe o que é bom para você. Você que escolhe acreditar no problema, você que o está criando, alimentando, deixando-o forte e gordo. Cada vez que você usa a palavra, mais forte ele fica. Pode trocar problema por situação, esta é uma palavra neutra. Quando usa a palavra situação está neutralizando e tirando o drama e a importância. Sempre que acredita na existência do problema virão também as reações a ele. Como você reage ao problema? Fica desanimado, já nem vai fazer o que precisa porque senão já vem mais problemas, fica triste, com raiva, briga com as pessoas, chuta o cachorro, veste a roupinha da vítima. Assumindo o vitimismo paralisa o seu poder, toda situação que você está passando agora está fluindo de acordo com você. Para algumas coisas sentimos mais facilidade. Para outras não, ficamos ali batendo na mesma tecla. Tem gente com problema crônico, de 40 anos. Problema oficial. Tem pessoas com pelo menos meia dúzia de problemas ou até bem mais. Quando acorda de manhã está bem, aí já pega logo uns dois ou três para infernizar a própria vida e alimenta-os, e cuida bem deles, com o maior carinho. E vai desenterrando os outros, arruma mais uns aqui e outros ali. E vai também infernizando a vida dos outros, dos que permitem, dos que entram na dele. E fica aquele clima de negativismo, com as pessoas sempre reclamando. E é cada coisa que a gente passa, cada complicação que não precisava, tudo criado pelo vitimismo, pela cabeça voltada para o mal. Antevendo o problema, a pessoa nem faz, e isto é que é o problema. Você é o problema, o único que existe na sua vida. O único problema é acreditar em problema. E isso dá várias sequelas, que são o desânimo, um cansaço que não tem cura. E não é só mudar a palavra, e sim a postura, assumir, vestir, tudo, mas tudo mesmo é só situação, só o bem é possível. Quando digo só o bem é uma coisa aqui dentro, um sentimento, é contra qualquer ideia de maldade. Não é o bem do politicamente certinho, o bem é o que o satisfaz, o que sua alma quer, o que é bom para você. Por exemplo, você está com sede, mas uma sede de chope. Aí você vai e toma, aquilo desce gostoso, lhe dá um prazer imenso. Aí no segundo chope já não desce igual, pois você já estava satisfeito, mas você continua e não ouve seu corpo. É como comer demais, o seu corpo avisa quando já está satisfeito, mas você continua empurrando mais e se empanturrando. Precisamos nos habituar a prestar atenção ao nosso corpo, ele sempre nos diz, ele sempre mostra, fique ligado. Ele sempre diz qual é o bem para nós. O que é para você tem que sentir, não é pensar, é difícil chegar à realização ficando muito na cabeça, é preciso prestar atenção ao que é melhor para nós. Julgar as pessoas, por exemplo, é terrível. Na maioria das vezes conhecemos a pessoa apenas superficialmente e já partimos para tecer comentários sobre, quase sempre nada amigáveis, não temos um pingo de complacência. E com isso ficamos ligados no mal. E cada um é do jeito que é. Quando deixamos o juiz de lado e paramos de ficar criticando os outros, nossa qualidade de vida melhora consideravelmente. Para mantermos essa atitude tão saudável basta nos lembrarmos de que cada um é do jeito que é e não é da nossa conta o que cada um faz com a própria vida. Nem que seja um familiar, não nos deve satisfação. Desde pequenos nos sacaneamos demais por causa do que a sociedade tem de expectativa acerca de nós. E, para nos ajustarmos ao mundo, nos perdemos de nós mesmos. É preciso retornar, renascer para si mesmo. Esse é o bem. Só o bem é possível. Infelizmente o prazer sempre é condenado, a pessoa que vive cheia de alegria é considerada irresponsável, inconsequente. Porém, a mais pura verdade é que quando tenho prazer minha alma me lota, estou pleno. Se você está satisfeito, você é calmo, paciente, terno, amoroso, tem aquela energia boa que atrai. O mimado não tem prazer na vida, ele é perdido, pois um dos grandes prazeres do ser humano a fazer isso é anulado pelo mimo. O valor de uma coisa é sentir, é passar por ela. Nada substitui o sentimento que é a própria expressão da alma. Quando vem lá de dentro, dá aquela satisfação, é da alma. Dizem que somos egoístas quando não fazemos o que querem que façamos, se você não tiver o orgulho de querer provar que é o lindão, o bonzinho, isso não lhe pega. Nada é bom ou ruim, nós é que sentimos as coisas. E nosso bem também muda. Vivemos com determinados comportamentos durante grande parte da vida e chega um dia de repente que aquilo não nos serve mais. E se insistimos, estamos indo contra a alma e sofremos muito por isso. Nossa vida pode ter mudanças espetaculares. Por isso o que foi bom ontem para você, hoje não lhe serve mais. E o que fazer? Muito simples, sentir, e fazer o que sua alma quer. Seu corpo lhe responde o tempo todo. Preste atenção em você, aí dentro de você, pare com esse mau hábito de estar sempre prestando atenção no outro. Ah, mas você não quer ter dúvidas, quer tudo certinho, tem que ser tudo daquele jeito que você acha. Só que a vida não é assim. A única certeza que temos é a de que tudo está em constante mutação. Nada está claro no futuro. Somente é claro quando já está aí na sua frente e acontecendo. Nada se repete no universo. Tudo vai do jeito que dá para ser, não do jeito que você planejou. Quando diz não sei o que faço é porque está fazendo coisas demais. Está aprendendo a vida. Então não faça nada. Fim.